J-Cast. I can't be me when I'm in front of you. J-Cast. I can't be me when I'm in front of you. J-Cast. I can't be me when I'm in front of you. I just can't be myself when I see you. Because you're very cute tonight, and I feel shy and sad, and I dark comics. Olá. Lavendel. E aí? And I think I love you, but you don't want me, and that is very clear. I should have noticed it for you, but I still want you, but not as a friend. Because you're the man, I'm the girl, we look good together. You with your hat, me with my hat. O George Lucas vai lançar a Star Wars em Blu-ray, né? Finalmente. Certo. São 6 episódios, né? Ou são só os antigos, ou só o antigo que não tinha sido lançado ainda? São 6. São 6, tanto. Não, quer dizer, não tenho certeza se são os 6. Mas pelo menos o episódio 1 tá indo também, porque eu vi que vão substituir aquele Yoda fantoche do episódio 1 por CG. Isso. Assim, o meu problema com essas mudanças que o George Lucas faz, na verdade, eu não tenho problema nenhum com isso. É isso que eu ia falar, sabe? O meu problema com essas mudanças que o George Lucas faz é nenhum. Na verdade, algo que você gostaria, que já que tá mudando, então, por exemplo, o Yoda digital do George Lucas nunca foi uma perfeição. É, quando você tem um fantoche de 40 anos atrás melhor do que o seu bonequinho digital, nós temos um problema, né? Então, eu achava fodão, eu achei legal o Yoda lutando, eu achei legal. Acho que tem que ser digital mesmo, eu não queria outra marionete. Mesmo porque a marionete do episódio 1 era horrorosa, era pior do que a marionete da trilogia clássica também. Sim. Então, eu sou a favor de trocar a marionete do episódio 1 pelo Yoda digital, mas eu sou a favor mais ainda, eu sou a favor de trocar o Yoda digital dos 3 episódios por um Yoda digital melhor, entendeu? Por mim, eles poderiam chamar lá a empresa Weta Digital lá do Peter Jackson, que tá bombando, né? No que diz respeito a personagens digitais, e colocaria lá o Andy Serkis pra fazer os movimentos do Yoda. Ah, bota Yoda digital logo nos 6 filmes, pô. Não, peraí. Peraí. Não, assim, eu consegui achar um pouco de purismo em você. É porque eu gosto muito daquela marionete. Ele é muito fofo. Não, eu também gosto. Eu tô falando só pra zoar. Parece Muppet. Inclusive, aquela marionete deve existir ainda. Eles deviam ter usado ela na trilogia nova. É, por que não usaram, né, no episódio 1? Por que usaram a marionete tosca? Sei lá, muito ruim aquela marionete. A marionete não mexe a cara direito, a outra era muito mais expressiva. Mas é porque a outra marionete mostrava o Yoda já bem decadente, né? Ah, sim. Agora, eles precisavam mostrar o Yoda além de mais jovem, né? Enfim, seja lá o que significa em idade de Yoda. Mas além de mais jovem, ele tinha que estar um pouco mais imponente, um pouco mais orgulhoso e tal, entendeu? Na trilogia clássica ele já tá com pinta assim de velhinho senil, uma coisa meio seu Miyagi e alienígena. Uhum. Então, por esse ângulo dá meio que pra entender. Mas enfim, só sei que é óbvio que é haters gonna hate, né? Então é óbvio que tá todo mundo falando mal das mudanças, porque o George Lucas não deixa em paz a porra da trilogia, toda hora que ele mexe ele muda alguma coisa. Mas eu acho o seguinte, o cara, ele é muito imaginativo, né? E ele tem muito amor por essa obra dele. E todo mundo sabe que ele só não fez a trilogia clássica, né, bem carnavalesca, bem exagerada, bem cheia de flu-flu como a nova trilogia, porque na época não tinha tecnologia pra isso. Então é óbvio que agora que exige a tecnologia, ele não vai parar, enquanto ele não vai morrer mudando esse negócio, porque ele nunca vai estar perfeito pra ele, né? Então é uma característica dele. Enquanto isso, o Spielberg diz que volta atrás e diz que se arrepende de ter mexido em ET, e que a versão de ET que vai ser lançada em Blu-ray não vai ser a versão remasterizada do aniversário, que quando foi relançado nos cinemas, que algumas cenas foram cortadas, e tem aquela cena polêmica das armas dos policiais, que são substituídas por walkie-talkie, e enfim, vai ser a versão, ele voltou atrás, mas a versão original, que ele falou que não é justo ele mexer na lembrança das pessoas, que blá blá blá blá blá. Nesse caso eu concordo, porque realmente é realmente querer ser muito puritano, tirar a arma da mão do policial, realmente é uma coisa meio idiota. Agora, tudo que o George Lucas faz em Star Wars é, sei lá, mudar os efeitos especiais, eu não vejo problema nisso, entendeu? Pois é, e agora ele vai lançar a versão em Blu-ray, e ele fez algumas pequenas mudanças, né? Pequenas. É, bem pequenas, né? São algumas coisinhas. Uma das coisas que ele fez, os Ewoks agora vão piscar. Isso eu achei o máximo. dá pra ver que isso é maluquice mesmo, de artista perfeccionista, mas assim, ninguém tá pedindo, né? Tipo assim, de preferência, se quisesse fazer alguma mudança que o povo ia gostar, ele poderia, tipo, tirar os Ewoks daquele filme, entendeu? Mas ele gosta dos Ewoks, sabe? Ele gosta mesmo dos bichinhos, e deve ter ficado os últimos 50 anos morrendo de ódio porque os bichinhos não piscavam. E da última vez que relançaram, sei lá, não sobrou orçamento pra fazer o bicho piscar. E agora tem, entendeu? Pois é, a outra mudança que é que tá fazendo todo mundo pirar, né? Não, espera, tem uma muito legal, que é uma cena, sabe aquele ET que anda com as mãos, que participa da corrida lá do episódio 1? Sim. Então, aparece ele andando assim no covil lá do Jabba. Uhum. Como quem não quer nada, assim. Olha, ele desiste. E você viu o grito do Obi-Wan? Bizarro, né? Eu não lembro como é que era o original. Não, eu vi os dois. O que que acontece? No original, ele faz um barulho que, enfim, né? Podia, de fato, ser o bicho. Dessa vez, eles resolveram colocar de um jeito que parecesse uma pessoa gritando, fingindo que é o bicho. Uhum. Entendeu? Uhum. Foi pra dar verossimilhança pra cena que eles fizeram isso. Eu não vi ninguém usar esse argumento por aí, né? O pessoal fica, não sei o quê, o grito era assim, o grito é assado e blá, blá, blá. Não, gente. Mas, porque é um... Foi marcado por esse grito. Esse grito me inspirou a fazer curso de efeitos sonoros. É só uma cena onde você tinha um Obi-Wan fazendo um grito de um dragão que era impossível para um ser humano fazer, sabe? Então era só um grito de um dragão que, sei lá, por que ele fazia isso? Ele tinha habilidades vocais absurdas. Obi-Wan era o mestre do beatbox na época. Aí o que que ele achou melhor fazer agora de um jeito que parecesse uma pessoa gritando, tentando imitar a porra do grito. Ele deve ter feito exatamente isso, cara. Ele deve ter chegado pro cara e falado assim, cara, escuta esse grito aqui. Aí ele fez, agora imita. Se bobear, é o próprio George Lucas tentando fazer, né? O que ele achava que devia ser o grito na época. Uhum. Senhor. E aí tem a mudança mais polêmica, né? Que tá fazendo todos os chatos e pessoas irritantes surtarem por aí. Engraçado que vale lembrar, né? Aquela famosa cena do episódio 3, né? Quando o... Eu acho que quando Darth Vader descobre que a Amidala morreu, né? É isso? Que ela grita... Assim que ele acorda, né? Como Darth Vader, ele descobre... Acho que é quando ele descobre, sim, que a Amidala morreu e os filhos dele e tal. É quando a Amidala morreu e ele diz que os filhos morreram também, né? É isso. Sim, é. E aí ele faz, né? Tipo, dá aquele não, que é uma coisa bem melodramática. Eu vou te falar que isso nunca me incomodou. Eu sei que isso incomoda as pessoas porque eu vejo elas falando sobre isso, entendeu? Uhum. É, o Darth Vader, ele é um vilão bem melodramático. Pelo amor de Deus, olha o cara. Ele se veste de preto, ele tem um barulho de respiração, entendeu? Ele é, sabe, teatral e melodramático. Então, eu acho que um no cabe bem com o personagem. Eu não sei porque as pessoas tinham implicado com isso. Mas... Ele sempre foi mais calado, né? Ele sempre foi mais... Mas aquilo ali é, sabe, Darth Vader The Beginning, entendeu? É, pois é. Ué, mas o problema é o seguinte, voltando a falar que o George Lucas realmente não tá nem aí pros fãs, ele realmente sabe que qualquer coisa que ele lançar de Star Wars vai dar lucro, as pessoas vão comprar. Odiando ou não, elas vão comprar. Então por que ele vai ficar pensando nos fãs? Ele vai pensar nele e no que ele quer fazer com a franquia dele. Então Sim. Ele adorou aquele No e agora meteu mais dois. Hoje não tinha, é isso aí. Pois é, a cena do episódio 6 que o Imperador tá lá matando o Luke, né? Com a força, com os raiozinhos e tal. E aí o Darth Vader tá lá olhando e aí ele resolve, não quero fazer isso. Pega. Eu acho, inclusive, a cena no original já era bastante cômica, né? Porque ele pega o Imperador como se fosse um boneco e joga num buraco. Ele realmente pega o Imperador e joga fora. É. Aí como... Provavelmente o Luke assiste... O caralho, cadê o nome? Jorge. Jorge Lucas assistindo. Eu ia chamar o cara de Obi-Wan, sei lá por quê, enfim. O Jorge Lucas assistindo olhou e falou, não, essa cena não está cômica o suficiente, né? Então vamos botar o Darth Vader pra falar, tá lá o Imperador, né, na cena nova, agora tá o Imperador lá matando o Anakin, e haha, estou matando o Anakin. O Luke. É, tá lá, haha, eu tô ótimo com nomes hoje. Tá haha, estou matando o Luke. O Darth Vader vira pra ele e fala, not. Pega o Imperador e joga. Ele fala, no! No! Ele grita dois no's. É um sim, no. Assim, o primeiro no, ele é meio não, você não vai fazer isso, sabe? Não, no. Aí que ele pira e fala, no! Eu achei legal, ficou maneiro, ficou engraçado, ficou mais engraçado. Ficou. A cena no original já é cômica, gente. Quem que vê um vilão pegando ele com as duas mãos e jogando num buraco? Que porra de vilão é essa? Aquele final, sinceramente, aquele final, eu nunca gostei desse final, entendeu? Então, aliás, as pessoas falam mal da trilogia nova, mas se não fosse a trilogia nova, ela contribuiu muito pra você entender por que diabos o Darth Vader muda de ideia tão repentinamente no final do episódio 6, entendeu? Sim, sim. Porque sempre foi forçadíssimo aquilo. aquilo, sabe? Por mais que ele fosse pai do Luke, ó, o spoiler aí, ele era um vilão, quer dizer, não fazia o menor sentido só porque ele viu o filho sendo machucadinho, sendo que ele mesmo já tinha quase matado o garoto antes, entendeu? Sabe? Star Wars é mais um desses exemplos de realmente memória emocional das pessoas. É uma franquia cinematográfica extremamente divertida, mas ela é cheia de incongruência, cheia de buraco. Ela nunca foi uma... As pessoas reclamam das mudanças do George Lucas como se a trilogia clássica em si fosse uma coisa muito bem planejada, começo, meio e fim, mas nunca foi, entendeu? Não, e é legal quando você vê as pessoas falando, nesse caso do Noah, por exemplo, você vê pessoas por aí falando, não, mas a cena, a beleza da cena tava quando você via o Darth Vader, assim, você consegue ver o rosto dele, porque ele estava com uma máscara sofrendo ao ver o filho ser morto nas mãos do seu patrão. O patrão. Cara, sabe, o cara desenvolveu esse conceito porque ele ficou 20 anos vendo esse filme e fazendo parte do fandom, e sabe, não faz sentido. Você vê, a maior prova de que o George Lucas não tinha nem a trilogia, ele fala que tinha, mas não tinha, tanto que o Darth Vader, é clássico isso, que na Nova Esperança, no episódio 4, né, no primeiro filme, ele não é um fodão, ele é praticamente um segundo em comando, sabe? Ele é o general ali, pronto. Ele parece muito, a trajetória do Darth Vader, no fim das contas, muito parecido com a do Char de Gundam, né? Isso. Só que o Char, ele passa mais tempo só como um páreo qualquer, só no final da série mesmo, na última batalha, que ele toma o papel de vilão. Inclusive os dois dividem o mesmo capacete. É, sim. Mas então é isso, tipo, no primeiro filme, aquele outro carinha dava ordem a torto e direito pro Darth Vader, entendeu? Ele tava, sabe, ele era um séculozinho ali. Depois, a partir do segundo filme, é que ele já tá fodão, quer dizer, o George Lucas já começou mudando de ideia a partir dali, entendeu? Então, faz parte de Star Wars esse negócio do George Lucas, da história ficar à mercê das mudanças de ideia do George Lucas. Eu não sei por que as pessoas estão tão espantadas assim, sabe? E é isso, sabe? E enfim, se você quer ver sua cena ser um novo, você vê, assiste o DVD que você tem em casa, cacete. Não compra a porra do Blu-ray, para de reclamar. Baixa a porra do negócio, tem 720p da trilogia antiga, que já fizeram fanmade por aí, sei lá. Né? O que não falta é a versão de nós pra você assistir, cara. Então para de reclamar. Ah, você não vai poder ver na sua TV gigante, mas porra, nem esse lançamento em Blu-ray vai ficar perfeito mesmo, sabe disso? É um filme antigo de baixo orçamento, cara. Nunca vai ficar perfeito, sabe? Tem mais nada pra mente? Não sei, eu falei que eu vi Planeta dos Macacos, não? Não, não falou não. Eu vi o Planeta dos Macacos, você viu ou não? Não vi ainda. Hoje eu devo ver o Homem do Futuro ou Conan. Ah, cara, vê Planeta dos Macacos, velho. Hoje não, amanhã, na verdade. Eu não sei, a gente vai meio que decidir no cinema o que a gente vai assistir, mas eu vou ver um desses. Tipo, ver amanhã. Macacos, assim, é muito bom. Eu cheguei a ver duas vezes, porque por causa de coisas que aconteceram, mas eu gostei muito assim das duas vezes. Coisas que aconteceram, certo? Eu dormi um pouquinho, né? Eu tava com muito sono. Ah, certo. Sei. E não foi por causa disso mesmo, eu precisava ver de novo pra poder ver algumas cenas e tal, mas assim, o filme é muito bom. Eu não tava botando muita fé, confesso, eu achei que fosse ficar meio bobo, meio furtado, mas não é. Os personagens, né, o personagem principal, o César, né, que é o protagonista do filme, e é o macaco que é gerado, né, que é o Andy Serkis, que é o Gollum, né, que interpreta através de captura de movimento. Ele é muito bom, né, ele é muito, eu tinha ficado um pouco de preconceito nele pelos trailers, assim, parecia meio fake, mas não sei, pelo menos no cinema, cara, funcionou. Não, por falar em CG de novo, tava vendo a porra do trailer do Homem-Aranha, caralho, aquilo é muito... É tosco, né? Meu Deus do céu, e aí... Nossa! PS1. Não, eu vou falar, né, eu fico evitando citar nomes, porque, enfim, sempre que a gente cita nomes aqui e começa a falar mal, as pessoas só falam sobre isso. É, meu Deus. Mas, quem vai estar ouvindo, vai pegar a referência, vai saber onde ouviu. Eu tava assistindo o Nerd Office, e aí foram lá que eu vi eles falando do Darth Vader, e foi lá que eu vi eles comparando a cena do Homem-Aranha com o trailer daquele jogo Mirror's Edge, que é um jogo de ler parkour em primeira pessoa. Aham, eu vi na casa do... É um jogo de tiro em primeira pessoa, só que com elementos de ler parkour. Você pula, você se agarra e tal. E eu acho que é a cena de abertura do jogo. Tem uns takes, umas cenas que é idêntica à que tá no trailer do Homem-Aranha. Exatamente a mesma coisa. Inclusive termina do mesmo jeito, ela vindo voando assim na direção de um prédio com vidro, e você vê o rosto dela e termina ali. Mas enfim, é muito ruim aquilo, cara. Eu espero que o filme não tenha muito daquilo, ou que pelo visto vai ter, porque o diretor falou, né, que uma das coisas diferentes que eles colocaram é que agora a gente vai poder ver a ação do Homem-Aranha pelo ponto de vista dele e tal. Então, enfim, metade do filme vai ser um videogame de novo. Assim, na verdade, eu tô um pouco animado pelo quesito parque de diversão, porque ele tá sendo filmado em 3D, e então vai ser divertido de olhar. A história pode ser uma merda, mas pelo menos divertido de assistir deve ser, no mínimo. Não, o que eu achei bacana é o seguinte: se você vai contar a origem do teu personagem de novo, então vamos pegar elementos que a gente não usou da outra vez. Vamos pegar Gwen Stacy, vamos pegar os pais do Aranha, sabe? Vamos pegar esse tipo de coisa. Que, novamente, né, pessoal, O Azaghal tava lá falando, mas é a mesma história de novo. Não, não é a mesma história de novo, a gente tá pegando elementos diferentes. Agora você tem o mistério dos pais, você tem tudo isso, sabe? Coisas que não estavam no primeiro filme. Do que você tá falando, homem, cala a boca. É. Não, na verdade, na verdade, o primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi, ele é bem diferente, porque já mostra o Homem-Aranha. Ele não é Homem-Aranha no colegial, né? Já mostra ele direto na faculdade, morando, enfim. E sim, sim. Que já vai ser uma coisa um pouco mais semelhante às origens de verdade mesmo. É, vai ser bem diferente, né? A única coisa que vai ter de igual, pelo visto, vai ser a aranha e a morte do Tio Ben, né? É. Enfim, tem que morrer. É, mas eu acho. Ou não, vai ver o Tio Ben nem morre. Já pessoas se matam o Tio Ben no segundo filme, só? Isso é legal. Não, na verdade, assim, pra mim não precisava ter outra origem, mas eu acabo gostando um pouco mais pelo fato de usar a Gwen Stacy decentemente agora, né? Sim. Mas isso é só meu lado fanboy falando, assim, né? Não é nada que seja muito, muito prático, ponderado, que eu realmente possa falar, não, é bom por isso. Não, é uma coisa de fanboy mesmo. Se tivesse continuado da onde parou o 3, também tava bom, não fazia diferença. Né? Não, eu acho bacana usar a Gwen Stacy direito, porque a morte dela é um reforço pra... Agora, Caralho, cadê a palavra? Pra... Mary Jane. Não. Pra as motivações do Homem-Aranha, sabe? Aham. Uhum. Porque, enfim, ele se torna Homem-Aranha porque o Tio Ben morreu e ele se esforça pra cacete, no fim das contas, mesmo assim, ele faz merda e a garota morre. Tomara que ela morra, né? Tomara, né? Ah, tem que morrer. Se não for nesse filme, tem que morrer no próximo, né? Porque, enfim... Tem que morrer. Né, gente? Gato Mia, cachorro late e Gwen Stacy morre. Morre. É a única personagem que foi morta até hoje no universo Marvel. Ela é o Tio Ben. Pois é. Os únicos que sabem de verdade, assim, tirando universos paralelos, né? Agora, esse negócio de fazer reboot é uma coisa meio irritante, né? Porque estão falando já, né, pela internet, que depois desse Dark Knight Rises, o Chris Nolan não vai mais fazer Batman, nem o Christian Bale. E que aí o povo começa a falar que vai rolar um reboot do Batman, Só que, tipo, não precisa rolar um reboot do Batman, pode continuar da onde parou, né? Sim. É, eu não quero ver de novo a origem do Batman, acabei de ver, não faz, sabe? Tá bem recente. Ah, não, a Marvel tá fazendo isso direto com o Hulk. Cada filme é um ator diferente e foda-se. É, tipo, e era assim antigamente, é assim com 007, é assim mesmo que acontece, as franquias cinematográficas maiores, muda os atores, muda os diretores, a história continua, não é o universo que precisa acabar por ali, né? E começar de novo, eu acho besteira, acho necessário começar de novo, eu espero que não comece de novo. E como estão querendo fazer agora, né, com o Homem-Aranha, fizeram com o Homem-Aranha, como estão querendo fazer com o Demolidor também, né, provavelmente vai ser reboot, e acabou que X-Men First Class acabou sendo um reboot mesmo, porque ele é completamente contraditório, né, com a cronologia dos outros filmes pré-existentes, e a produtora andou dizendo por aí que eles estão mais animados a continuar a partir dali do que fazer um eventual X-Men 4, né? Uhum. Então provavelmente vai ver a partir dali mesmo. Eu acho válido, porque enfim, foi bem diferente, foi legal. Sim. Então, fiquem à vontade. Assim, em termos de filme, né? Foi a melhor adaptação de quadrinhos do ano, né? Eu também acho. Sim, de filme em si. Em termos de diversão, né? Eu me diverti até um pouco mais com Thor. Com Thor. De diversão, sabe? Minha criança interna. Agora, em termos de filme mesmo, o First Class foi melhor. Agora, com esse negócio de mudar de ator, né? Uma coisa que me preocupa é a Marvel fazendo um universo tão fechadinho no cinema e tudo mais. Quando o pessoal começar a ficar velho, eles vão fazer como? Tem que trocar, né? Pois é, mas... Trocar os atores. Né? Vai durar pra... É igual 007, tipo, vai durar pra sempre. A passagem de tempo vai ser, tipo, finge que não tá passando. Será que eles não fecham e dão um reboot? Eu acho que não, cara. Eles estão investindo nessas. Ah, mas sei lá, daqui a uns 10 anos, né? Tiver todo mundo velho o suficiente. 10, 15 anos. É, assim, daqui a uns... De repente, parar de dar dinheiro e todos os filmes fracassarem, entendeu? Aí eles dão um tempo, aí passa 5 anos e resolvem apostar de novo. Aí começa de novo. Uhum. Não sei. Uhum. É. Você viu o Conan, não? Eu não vi ainda. Eu tô um pouco de medo. Devo ver. Mas deve ser bem ruim, né? É, todo mundo falando bem mal. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte. As pessoas que falam mal, com o Conan no Schwarzenegger na cabeça, como se aquilo fosse bom. Esse também é meu principal problema. Pra começar, esse Momoa, esse Jason Momoa, deve ser 3 vezes mais ator que o Schwarzenegger. Sim. Não, eu sou 4 vezes mais ator que o Schwarzenegger. Não, o Momoa é um pouco... Tipo, eu e você, nós somos tipo 5 ou 6 vezes mais ator que o Schwarzenegger. O Momoa deve ser umas 10 vezes. Então, um outro ator qualquer deve ser, sei lá, 100 vezes. Então assim, só nisso já... Não, zoeira com o Momoa. O Momoa é um bom ator, entendeu? É um ator bacana. Eu gostei bastante dele no Game of Thrones. Não, eu não posso analisar justamente porque eu não vi Game of Thrones ainda. Mas eu tava com preconceito com o cabelo ruim dele, né? Que Conan que é Conan tem cabelo liso, né? Você sabe. Podia rolar uma chapinha no Conan, mas enfim. Porque, enfim, né? Bárbaro tem acesso à chapinha constantemente. Não, porra, já nasceu assim, a gente não precisa ser chapinha de verdade. Cara, a única pessoa que nasce com cabelo assim é japonês, o Conan é japonês. Cara, nos quadrinhos é liso o cabelo dele, na maioria das vezes, pelo menos. Assim, é onduladão, entendeu? É cheio, entendeu? Mas não é todo o cabelo de, sei lá, do roqueiro dos anos 80, nem o Momoa. Enfim, cabelo do Momoa à parte, realmente, as pessoas ficam puxando o saco daquele Conan 1, né? E papagaiando as opiniões de sempre. Mas enfim, é um filme bonzinho, mas também é bem, bem fraco, né? Em comparação. Talvez esse Conan de agora seja até pior mesmo, né? Mas não que o primeiro seja uma grande obra de arte. É, pois é. O filme pode ser uma merda, o novo. Mas, por favor, né? Não vamos falar mal dele como se o primeiro fosse bom. Se quer comparar com alguma coisa, compara com os quadrinhos, sei lá. Mas não compara com o filme. Igual agora, fazer o remake de Highlander, né? Ai, que absurdo. Não, não é um absurdo. O primeiro Highlander é bom. Os outros estão uma bagunça, entendeu? Uhum. Os outros são uma merda. A série de TV é uma merda. O anime é uma merda, entendeu? Ah, mas aí é o que eles ficam falando. Ah, todos os outros filmes são ruins. Pra que fazer de novo e tal? Porque é impossível acertar assim, sabe? Porque os outros não eram remakes. Eram meio que continuações. E se eles pegarem e recontarem de novo a história, é aquele negócio. É, pode não fazer nenhum sentido criativamente falando, mas tem sentido comercial pra Hollywood. E no final das contas, pode ser que saia um filme bom, que você se divirta. Então não custa nada eu ir assistir, entendeu? Uhum. Vai um negócio, enfim. Enfim, ó, o Diogo aqui da Nikenkai acabou de falar no Twitter que falta só um volume de Zack Drop pra ler. E ele acha que ele vai ter uma opinião bem diferente dos haters. Tá, acho que ele vai gostar do final polêmico. Que bom. E é isso, chega. A gente tá meio perdido nesse rant. Os ouvintes, eles têm que perceber uma coisa, né? Sempre que a gente tá muito mal-humorado e falando mal de tudo no rant, é porque a gente não tem assunto. Então a gente começa a reclamar. É igual a Dona Jurema mesmo, né? Que não tem assunto, nunca falando mal da vizinha, né? Pois é. Mas com relação ao Sag Drop, eu já falei isso aqui, né? Já falou. E a gente vai gravar daqui a pouco, o anime já acabou. Eu vou ler, assistir e a gente grava já um review. É. Então vamos pros blocos, vamos pros papers. Tô conversando com o Johan ler o Sag Drop. É, precisa de tanto esforço assim? Pra ter mais opiniões, ué. Eu queria ter mais opiniões. Não. Precisa de tanto esforço assim pra convencer o Johan? Ah, tá precisando, por incrível que pareça. Não sei porquê, não entendi não. É porque o Johan não lê mangá, né? Ele falou, ah, eu já vi o anime todo, precisa demais? Eu falei, cara, precisa, porque pelo jeito o mangá vai bem além, né? Então. Eu acho que o Johan não leu mangá. Você sabe de algum mangá que o Johan leu? Eu só vejo ele falar de assistir anime. Ele compra os mangás. Eu acho que ele não tem tradição... De ler scan, né? De ler scan, de installation, mas ele compra o mangá. Aham. Uhum. E ele precisa voltar, porque ele tá reclamando que a gente não tá chamando ele. Ué, ficou anos nos Estados Unidos. Eu falei, cara, você acabou de voltar e nossas gravações têm sido um pouco atropeladas essas semanas, mas... She'll dump your ass for a model called Brandon. He will pay for a beautiful surgery, cause he's full of money. I would have waited like a week or two, but you never tried to reach me, no, you never called me back. You were dating that bitch bone girl, and if I find her, I swear, you know, I swear, I'll kill her. Comentado semana passada, né, que aconteceram algumas coisas politicamente no Japão e a gente tinha deixado passar, né, e que a gente tava devendo um trend faz um tempo e tal. Então, bom, já que tem coisas acontecendo que a gente não comentou ainda e faz tempo que a gente não fala de fatos, né, de coisas que acontecem. É, a gente tem feito muito review ultimamente, né. É, então, aí o pessoal também falou, não sei o que, faz um tempo que vocês não falam de outros temas, que é só no review e tal. Então, nada melhor do que falar agora, antes que esse novo primeiro-ministro renuncie também. Questão de tempo, né? Vai acontecer. Isso é uma. Esse cara já é o sexto primeiro-ministro desde 2006. Certo. E ele é o terceiro do Partido Democrata desde que o partido teve aquela vitória imensa em 2009, né? Aquela coisa bem grandiosa que tirou o outro partido que tava não sei quantos anos no poder, blá blá blá. Resumindo, né? É uma média de um primeiro-ministro por ano. É, então. O problema é que é irônico, né? Porque aquele partido chegou pra abalar, chegou pra poder mudar. A forma de governar chegou pra trazer, enfim, mudança. E pelo jeito não foi o que aconteceu, porque não para quieto um primeiro-ministro lá. Agora, deve-se levar em conta, que a gente sempre comenta isso aqui também, que lá eles anunciam por qualquer merda. Então, esse negócio de ter tido já três primeiros ministros desde então, vai muito da... Não aconteceram tantas crises, assim, grandes pra poder justificar isso, né? Foi mais... É a questão cultural deles, infelizmente. Eles não conseguem ficar no carro. cargo se a aprovação deles não tá boa. Eles não ficam. Eles morrem de vergonha, eles saem. Sim. E, enfim, o japonês nunca tá satisfeito, né? Porque a impressão que eu tenho é o seguinte, é como se fosse eleição em qualquer lugar, né? Durante a eleição, o cara promete um monte de coisa. Quando o cara entra, ele promete um monte de coisa. No final das contas, ele não consegue cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E aí vem a insatisfação. Só que o problema é... Só que a diferença é que no Japão, a insatisfação vale de alguma coisa, né? O problema é que no Ocidente, a gente tá acostumado a ver o político, às vezes, fazer um monte de merda, né? E não sai. Na eleição seguinte, ninguém também pede pra ele sair. Na eleição seguinte, ele se reelege, dizendo que ele fez tudo do bom e do melhor. As pessoas, se não acreditam, é só ele esperar mais uns 4 aninhos que as pessoas esquecem e voltam a acreditar nele, né? Vale lembrar que o Fernando Collor tá aí, nativo. Pois é. Ele foi eleito pra alguma coisa, ele é alguma coisa do país. Quer dizer, enfim, aqui a gente realmente não tem esse costume realmente de cobrar de perto o político. Nem o político tem essa honra exacerbada, né? De realmente sair do cargo e se matar depois. Mas seria muito bom que alguns políticos aqui se matassem. Seria. Mas, basicamente, o que ferrou com o Naoto Kan foi a toda a questão do terremoto, né, de 11 de março e toda a crise nuclear de Fukushima, né? Ele foi muito criticado por causa da lentidão, por causa da falta de informações, por causa das informações que se contradiziam, por causa de tudo isso. E a popularidade dele foi despencando cada vez mais. Ele entrou com 60%, né, nas pesquisas, de mais de 60% de aprovação, e saiu com menos de 20%, né? Então foi agora, no final do mês passado, ele já tinha dito, ele já tinha estipulado uma data pra ele sair, ele tinha garantido que ele ia renunciar, mas ele não queria fazer isso enquanto não aprovassem lá duas leis lá que ele precisava, que tem a ver com a reconstrução do Japão mesmo e tal, e com os esforços lá antinucleares. Então ele queria garantir isso mesmo, porque é quase que simbólico, né? Porque foi meio que por causa disso que ele saiu, e ele diz que ele fez o possível, né? Ele sente que ele fez tudo que deu pra fazer. Então talvez ele tenha esperado essas leis serem aprovadas só pra meio que fechar com chave de ouro, né? O mandato dele, né? Tipo, eu vim cumprir essa missão, vocês falam que eu não cumpri, mas eu cumpri sim, tá aqui. Agora tchau, né? Uhum. Mas... no caso dele em especial, né, parece ser ainda mais injusto, porque é uma situação que eu não consigo imaginar ninguém conseguindo fazer um trabalho melhor do que esse, né? Sim, mesmo porque não tá na mão dele, na verdade. Agora, ele tem dado muitas declarações na mídia se defendendo um pouco, se resguardando um pouco, né? Então, ele tem criticado muito a postura da companhia, né, que cuida de Fukushima lá, da energia nuclear, né, no Japão, e tem criticado muito a forma com que a companhia ele lidou com a crise, e tem criticado o relacionamento deles com o governo, né? Falando que não tinha informação, que ele perguntava pro presidente lá da companhia, a resposta que ele recebia não era satisfatória, e que tava rolando muita pressão dos americanos, estavam muito no pé dele querendo algum resultado, e eles tinham que manter a população em calma, mas ele tava muito amedrontado. Isso que é engraçado, ele tava muito amedrontado. Ele falou numa entrevista que ele tava, assim que ele soube do que aconteceu, a primeira imagem que ele teve na cabeça foi de Tóquio totalmente desolado, destruída, terra de ninguém, entendeu? Pós-apocalíptico, assim, que era uma possibilidade, poderia acontecer, e que ele tava com muito medo, que ele realmente não sabia como agir direito, mas aquela coisa, quem que ia saber, né? Porque ele falou que em nenhuma das simulações de emergência, nenhum dos planos de contingência que eles tinham, né? Em nenhum lugar tava previsto esse nível de desastre, assim, né? Tão grande, né? Em nenhum lugar tava previsto que realmente eles iam ficar sem, perder toda a capacidade, né, da usina e tal. Então, eles estavam a todo momento a um passo atrás da crise. A todo momento, eles estavam correndo pra alcançar, né? E a cada conquista que eles tinham, o negócio piorava um pouquinho, porque eles realmente estavam literalmente aprendendo como lidar com o problema enquanto o problema se desenrolava, né? Assim, o povo japonês, ele tá muito acostumado a terremoto, né? É meio que o normal lá você ter terremotos pequenos e tal. Sim. Então, talvez, justamente por isso, eles não consigam perceber o tamanho do que aconteceu, sabe? Um dos maiores terremotos da história. Uma destruição desse tamanho, a potência que isso tinha, eu duvido muito que tenha país no mundo que aguentasse um troço desse, sabe? E tranquilamente tivesse amanhã tudo bem de novo. Engraçado. Então eu acho muito injusto culparem tanto o coitado do Naoto Kan, porque o cara que entrou agora, duvido muito que ele consiga fazer muito diferente, sabe? E pelas coisas que ele tem dito, pelas coisas que ele tem feito, pela forma como ele tá lidando com o público, sabe? A impressão é que ele é essa mesmo, sabe? Ele não tem muito que ele pode fazer ali. Então ele tá tentando só botar panos quentes e tentar agradar o pessoal, porque ele não pode fazer muito mais do que isso. Ele tá tentando deixar deixa claro que ele não é o Naoto Kan, entendeu? Mas não necessariamente ele é melhor, né? Ele só quer deixar, ele só quer deixar bem claro a diferença, porque na verdade a agenda principal dele não é nem mais lidar com o problema nuclear, é unificar o partido dele, tá uma bagunça, né? Uhum. O engraçado é que a gente começou a chover aqui pra gente imagens, né? Olha como os japoneses são organizados e são responsáveis, né? Olha, esta ponte destruída ontem, olha esta ponte um mês depois, toda construída bonitinha, né? E a energia já tá restabelecida em não sei quantos lugares e blá blá blá blá blá. Então a gente, todo mundo aqui comentando, nossa, como eles são rápidos. Enquanto que lá, tava todo mundo criticando o Naoto Kan porque tava muito lerdo. Não, assim, o plano de rodízio de energia em Tóquio e tudo mais, foi um plano que, sabe, uma semana já tava tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo planejado, sabe? Não, gente, não. Se fosse aqui no Brasil, a gente ia ficar no escuro por meses pra surgir algum plano, sabe? Eles conseguiram restabelecer toda a infraestrutura básica pro país continuar funcionando. E fizeram isso em tempo recorde. Sim, e comparar com o Brasil, como eu acabei de fazer agora, é injusto, mas eu duvido muito que não... Porque os Estados Unidos é um país muito grande, mas se não fosse, sabe, se pudesse, se existisse alguma coisa que afetasse o país todo, duvido muito que eles também conseguissem se reerguer tão rapidamente, sabe? E ter uma organização tão boa. Olha o que aconteceu lá com quando Katrina, né? Quando rolou Katrina e tal. Pois é, né? O negócio. Mas enfim, tipo, os japoneses, eles não estavam preparados pra essa magnitude, mas eles estavam preparados, enfim. Mas alguém tem que levar a culpa, né? Não só isso também, a economia japonesa tá em crise, eles estão em recessão, tá com esse problema lá de deflação da moeda, tem problema de... A parte da seguridade social tá em crise, porque tem muito velho por lá, e haja dinheiro pra manter tanto velho. E ninguém faz mais filho, né, então? É um país de idosos, já tá virando cada vez mais um país de idosos. Então, assim, são várias coisas que foram deteriorando, né? E o partido do Naoto Kan, ele tá completamente dividido, tá completamente... Eles perderam, né, a maioria lá no parlamento, lá, sei lá. Então, enfim, tá tudo bem, já tava tudo bem confuso mesmo. Então, esse negócio da crise nuclear foi mais a cereja no bolo mesmo, mais um motivo mesmo. Tem que ter um motivo pro cara sair, então que seja isso, né? Sim, sim. Então, dá a impressão que eles mudam tanto, mas pra meio que dar uma renovada, assim, né? As pessoas ficarem com esperança de novo, sabe? Pois é, só pra emplacar a opinião pública. É a única justificativa que eu consigo achar, porque como eu falei, o cara que entrou agora não vai conseguir fazer nada que o Kano pudesse, sabe? Que o Kano já não estivesse fazendo. Mas o problema é o seguinte, será que essa mudança constante não é prejudicial, sabe, no fim das contas? Porque, enfim, o próprio cara agora falou que muitos planos do Naoto Kan, ele vai descontinuar, sabe? Uhum. Então o cara começa a fazer uma coisa e antes que ele consiga emplacar aquela coisa que ele começou a fazer, já tiraram ele de lá porque não querem mais ele, botaram outro no lugar. Na verdade, assim, eu realmente me faltaria um pouco de conhecimento técnico, né? De como funciona exatamente a política no Japão, ou como funciona, ou como que o mundo dos negócios... Com isso, eu sei o seguinte, que cada vez que muda o governo de um país, a presidência de um país, né? Fica todo mundo fica com o pé atrás, né? Fica os investidores com o pé atrás. Sempre é uma mudança muito... traumática no país, né? No Japão você muda por pessoas do mesmo partido, né? Então a linha costuma ser mais ou menos a mesma. Ainda assim, mas ele entrou agora querendo mudar várias coisas. Pois é. O partido tá se contradizendo bastante as práticas, a filosofia dele já tá mudando bastante de acordo com a filosofia que eles tinham quando eles entraram em 2009. Então, eu não sei exatamente como que a comunidade internacional vê isso, ou como os investidores veem isso. Se bem que é um país bem mais forte economicamente que a gente aqui, né? Então, talvez essas mudanças sejam um pouco menos traumáticas nesse nível econômico, mas do que quando é pra gente aqui. Mas enfim, eu só sei que deve ser prejudicial, em algum nível deve ser prejudicial, né? Você não pode mudar seis, sabe? Você não pode ter um primeiro-ministro diferente por ano sem que isso, sabe, seja negativo de alguma forma. Uhum. Bom, então quem substituiu, que foi eleito pra substituir o Naoto Kan foi o Yoshihiko Noda. Ele era ministro das finanças do Kan. Eu já meio que não gostei dele porque ele não tem um nome tão sonoro quanto Naoto Kan, né? Quanto Taro Aso. Isso. Ele chama dele de Noda, vai ser uma coisa meio chata. Pois é. Mas ele tem 50 e poucos anos, 54 anos, né? Peraí. Então, ele já entrou meio que tentando... Porque, assim, ele tá assumindo um país em crise, o governo tá desacreditado e o partido dele tá uma bagunça. Então, ele meio que entrou querendo tirar um pouco toda essa filosofia muito extremista que o partido tinha antes. Frente a alguns tópicos específicos. específicos. Então, por exemplo, enquanto na Otokan queria que tinha um discurso bem antinuclear, né, falava da importância do Japão abandonar a energia nuclear e tentar arriscar outras formas de energia, etc. Ele veio dizendo que não, é importante sim, né, que a gente trabalhe para acabar com a dependência japonesa, a dependência da energia nuclear, mas não adianta, é meio infantil pensar que isso vai acontecer amanhã, vai acontecer depois de amanhã, você não pode ser totalmente antinuclear, nem totalmente pró-nuclear, tem que ser meio termo, não sei o que, papá, né. Não só isso, o próprio partido tinha, eles quando entraram, eles queriam tirar, né, o controle na mão dos burocratas, o controle do governo, ficar só na mão realmente dos políticos, né, dos eleitos e tal. Então, agora já chegou lá dizendo, e muitas pessoas criticavam porque muitos estavam deixando de usar a ajuda de muita gente que tinha experiência e podia ajudar. Então agora já entrou também com esse discurso de que a gente vai precisar de toda ajuda disponível, quem quiser ajudar pode estar com a gente aqui, que a gente vai usar a sua ajuda, etc. Quer dizer, muitas das políticas um pouco extremas que existiam antes, ele tá mudando agora, né? A própria coisa da comunidade asiática, né? Que o Naotokan, o bloco econômico asiático, né? Que o Naotokan tava querendo organizar, e os Estados Unidos não estavam gostando disso, porque o Japão, ele era parceiro, antigamente ele era parceiro econômico e militar dos Estados Unidos. Atualmente, quando a China emergiu, eles passaram a ser parceiros econômicos fortes com a China, né? Mas a China tem implicância com, mas eles continuam sendo aliados militares dos Estados Unidos, e a China tem implicância com os Estados Unidos nesse nível militar, né? Então, pra piorar, começou a rolar aquelas disputas territoriais, a gente já falou sobre isso, né? Sobre o Japão e a China e a Coreia do Sul, quer dizer, tá rolando essa tensão, assim, né? É um clima internacionalmente meio tenso, né? Então, o Noda também já chegou meio que botando panos quentes nisso também. Ele chegou pra botar panos quentes em todas as questões, né? Tanto nas questões internas, quanto nas questões externas e tal. Pelo visto, inclusive, ele reativou algumas usinas, né? Reativou. Como medida emergencial, que o Kan não queria reativar. E esse tipo de medida, esse tipo de coisa que ele tá fazendo, parece ser claramente pra satisfazer o povo, sabe? Então, só pro povo ter luz de volta. Porque não, eu imagino que não seja algo seguro, porque se fosse, já estavam reativadas, né? Eu sei o seguinte, muitas pessoas criticam, né? A oposição critica ele dizendo que ele não tá preocupado com o país em si, ele tá mais preocupado em organizar o partido dele, né? Aliás, o que é engraçado também, né? Ele é um cara que foi colocado ali pra aplacar as polêmicas e tal, e pra botar panos quentes nas coisas, só que quando ele foi eleito, foi uma surpresa, porque em todas as pesquisas que estavam sendo feitas, né, entre os 5 pré-candidatos a substituir o Kan, ele vinha em terceiro, sabe? Tinha, parece que numa pesquisa nacional, ele teve só 9% dos votos. Então, enfim, ele é um cara não muito popular, né? Uhum. E assim, ele... A oposição anda criticando justamente por isso. Porque, por exemplo, o gabinete dele foi todo formado de pessoas bem distintas, né? De filosofias políticas bem diferentes. É um gabinete bem diversificado, né? E só que ele precisa fazer isso porque o partido dele é minoria. Existem emendas vitais que ele precisa que sejam aprovadas, que tem a ver com a reconstrução do Japão, etc. Então, é tudo... Assim, dá a impressão que é tudo muito estudado, né? É tudo muito ponderado que ele tá fazendo. Ele realmente precisa... Eu entendo o ponto de vista dos opositores, que os opositores precisam falar mal de alguma coisa, né? Uhum. Então vamos falar, não, realmente, ele não tá preocupado com o país, ele tá mais preocupado em botar ordem no partido dele. Só que eu concordo com isso, só que eu acho que isso meio que é necessário, entendeu? Porque isso é política, né? Então a política não funciona em um monte de homens dando as mãos pra todo mundo cuidar bem do seu país, todo mundo quer a mesma coisa. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Tem a politicagem, você precisa, né, tá de bem com todo mundo precisa tá ganhando alguma coisa em troca daquilo. Então, talvez essa postura em cima do muro que ele tá adotando seja necessária pra ele conseguir fazer a coisa andar, né? Porque Sim. O Naotokan não ganhou nada tendo opiniões fortes a respeito de certos assuntos. Então, talvez agora o Noda até consiga ficar de repente 2 anos. Olha que incrível. Quem sabe, né? Apesar de que eu acho que não. A impressão que eu tenho é que ele vai ficar lá só um tempinho, só até as coisas acalmarem, e aí trocam ele por outro. Porque não é uma figura carismática, sabe? Não é uma figura de liderança. Ele parece estar ali mesmo só pra deixar tudo calminho, pra acalmar todo mundo, depois que tiver tudo tranquilo, aí você foge. Uhum. E botam alguém com mais força pra liderar o país, sabe? Ele, assim, uma das principais missões dele é restaurar por completo a relação deles com os Estados Unidos, né? Por isso que ele já garantiu que ele não vai andar com esses planos desse bloco, né, econômico asiático. Agora, com tantas coisas que tem pra ele resolver, né, é bem irônico, porque os principais problemas, né, então são econômicos, né, e nucleares. Né? E tem um ministério só, meio que engloba, que cuida mais diretamente dessas questões, né? E justamente esse ministro acabou de renunciar. Peraí, é um ministério só para as duas coisas? É, se não me engano, o ministério... É o ministério do IFO deu, é isso? Não, é, não, tipo assim, é o ministério da economia, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o que lá. Esse ministério falou com o japonês. E aí, sim, dentro desse ministério, né, eles coordenam essa coisa da energia nuclear e eles também lidam com a parte da economia, enfim. E o ministro teve que renunciar, né? Acabou de ser nomeado, acabou de entrar, sei lá, agora, começo do mês, e já renunciou, porque o Noda fez uma, tipo, uma peregrinação, né, nos locais afetados e tal, fazendo promessas, dando incentivos, enfim, e levou uma certa comitiva consigo. Esse cara, num desses locais, falou que a Fukushima tava parecendo uma cidade da morte, né? É, ele falou que a região ali ao redor de Fukushima, ele chamou de cidade da morte, e o pessoal que mora lá ficou meio ofendido. O pessoal ficou ofendido e tal, e depois parece que ele foi visto falando offline, assim, com alguns repórteres brincando, que agora a radioatividade tinha ficado presa nas roupas dele, que agora é contagioso, que ele vai passar pros outros, sei o quê. Ele fez umas piadinhas, assim, fora dos... piadinhas não oficiais, assim, e o pessoal caiu muito mal, né? Entre os afetados pela tragédia, entre os que tiveram que ser evacuados e tal. E muitas pessoas criticaram a postura. O cara falou que não, que o nome dele é Yoshio Hachiro. Ele falou que não, que não tem nada a ver. Aquilo ali realmente foi o que ele pensou na hora. Coisa da Cidade da Morte, por exemplo, foi o que ele pensou na hora. E que não foi com a intenção de ofender, foi realmente só pra poder exprimir todo o choque que ele tava sentindo e tal. É, e o nível da tragédia, né? É. Ele fez que ele disse. E com relação à outra brincadeira, ele falou que aquilo ali ele falou fora de... Ele não falou aquilo oficialmente, não quer mais falar sobre isso. Mas enfim, renunciou por causa disso, né? Depois a gente fala, né? Quer dizer, não é implicância nossa, ele realmente não renunciou por qualquer coisa. Uhum. Então é irônico saber que o ministro que, né, que ia estar mais ligado com os principais problemas do Japão de agora, né? É o primeiro a já entrar e já sair, né? Porque todo mundo ficou ofendido com a besteirinha que ele falou. Então é isso. O país agora precisa de estabilidade, né? A principal missão dele, acima disso tudo, é devolver estabilidade política pro Japão e tentar ser, de repente, um primeiro-ministro que fique até o final, né? Algum, né? Eu duvido muito, né? Mas não acontece. A gente... Imagina que tanto a gente quanto o povo japonês já espera que o cara vai sair daqui a pouco, então. Ele começou muito bem, né? Começou com mais de 60% também de aprovação, mas todo primeiro-ministro começa. É, porque como eu falei, né? Na época de eleição e na época que o cara tá começando, ele tá cheio de promessas. Depois ele não consegue cumprir aquele monte de promessas, um pouco insatisfeito. E no Japão isso vale de alguma coisa, né? E o cara acaba saindo e fica esse rodízio. Já que a gente tá no Brasil, e tudo no Brasil termina em metáfora futebolística, né? Então, é como quando anuncia um técnico novo pra seleção. O técnico que tá saindo é sempre uma merda, nunca fez porra nenhuma, e o que tá entrando vai dar um jeito, vai ser fodão, não sei o quê. Daqui a 2-3 anos, ele vai tá uma merda também, não é verdade? Vai tá sendo demitido, saindo com a honra lá no chinelo, e o outro que tá entrando também vai ser o fodão. A diferença é que os técnicos duram um pouco mais que os primeiros ministros do Japão. Sim, resumindo, o japonês trata o primeiro-ministro como a gente trata nossos técnicos de futebol, e você vê isso da forma que você quiser. É. As pessoas vão entender muito bem agora, né? Porque aqui no Brasil a galera gosta de futebol, né? As pessoas o quê? As pessoas gostam de futebol aqui no Brasil, né? Bom, a a gente tá sempre falando como os japoneses são comprometidos com as suas causas, né? O bloco passado até foi um pouco meio que fala disso também, porque são tão comprometidos que quando eles não conseguem cumprir as expectativas, eles preferem se retirar, né? Enfim, se matar, enfim. E só que tem vezes que isso chega a um extremo muito grande, né? Que é o caso dos conhecidos como holdout. Ah, porque é aquela coisa, né? Os militares normalmente já são muito comprometidos com a sua causa e tudo mais, né? Tem toda aquela coisa de militar, né? De seguir ordens e tal. Invariavelmente. Os japoneses também são assim. Então quando você junta um militar japonês, o resultado são os holdouts, né? Porque assim, eles têm... pelo menos na época da Segunda Guerra lá e tal, eles tinham uma relação com... Por exemplo, você pega o soldado americano, né? Ele é bem patriota. Mas no caso do japonês, é um pouco mais... Eles eram um pouco mais fanáticos, porque eles não só estavam lutando pelo país deles, mas eles estavam lutando pelo imperador deles. O imperador era visto como uma divindade encarnada, né? Então, eles levaram a guerra pra, sabe, de uma forma muito, muito apaixonada, muito íntima, muito extrema, né? Tanto que você tem os kamikazes, você tem tudo aquilo, né, que aconteceu, que a gente sabe. Então, na verdade, o único erro deles mesmo foi ter se associado com os países errados. Mas, foi azar, coitados. Eram países fortes também, né? A Alemanha e a Itália eram fortes, ó. Aliás, outra coisa, eu tô lendo Adolf, do Tezuka, e eu tô lendo Gen também, né? Pés Descalços. É legal, porque enquanto o cara de Gen leva o assunto bem a sério e tal, o Tezuka brinca bastante, sabe? E é legal você ver a relação, você tem personagens alemães e tal, então é legal você ver a relação da Alemanha com o Japão na época, como era e tal. É bem legal. É uma coisa meio separada, sabe? Você vê, por exemplo, que você tem judeus morando no Japão e lá eles não tá tudo de boa, sabe? Uhum. Então era só uma aliança, as ideologias não eram muito compartilhadas, não. Uhum. Não, claro, claro. Tipo, politicamente falando, né, é bem diferente. Uhum. Mas é por isso que eu tô falando, foi azar mesmo, né? Eles só quiseram se unir com países fortes, enfim, pra poder dar certo o negócio. Só que escolheram errado. E não rolou. Bom, basicamente, esses holdouts são... Todo mundo já ouviu falar disso, né? Tipo, são militares japoneses que depois do que a guerra acabou, né, eles estavam, enfim, eles estavam baseados em locais ermos, assim, ali no Pacífico, em ilhas, muitos pelas Filipinas, em florestas e coisas assim. E aí são soldados que quando a guerra acabou, eles, por falta de informação que a guerra tinha acabado, eles continuaram cumprindo seus deveres militares. Eles continuaram escondidos e continuaram sobrevivendo na ilusão de que a guerra ainda rolava. Eles recebiam a ordem, né? Antes, quando eles iam pra missão, eles recebiam a ordem explícita de continuarem sobrevivendo, né? Não importa o quê. Se sobrar um soldado no batalhão, não importa. Continue sobrevivendo e mantenha seu posto. Eles não saia daí. Eles eram proibidos de se matar. Eles não podiam tirar a própria vida. Eles tinham que continuar sobrevivendo. Eles eram alertados que, olha, provavelmente vai ter gente querendo fazer vocês... enganar vocês, dando informações erradas pra vocês. Então, não importa o que aconteça. Pode levar um ano, pode levar 2, 3 anos. A gente vai buscar vocês. Vocês só precisam continuar vivendo, continuar se defendendo. E não podem se matar. E tem que continuar tomando conta dos outros soldados que continuarem com você, né? Se for um só, se for meio, não tem problema. A maioria deles nem tava no Japão, né? Os casos mais famosos estavam nas Filipinas. Então. Outros ilhotas, assim, lá pelo Pacífico. Agora, você dá uma ordem dessa pra um militar japonês no meio da Segunda Guerra Mundial, cara, ele vai obedecer. Entendeu? Pois é, e o pior de tudo, né? Você vira pro cara e fala, olha, vou tentar te enganar e tal, e a gente vem buscar vocês. Uhum. Aí acaba a porra da guerra, ao invés de, sei lá, buscar o filho da puta, você manda uma cartinha. Ah, o cara ficou, tão mentindo pra gente, né? Não, porque presta atenção, na verdade, eles eram treinados pra poder se esconder, pra poder se camuflar, e quanto mais o tempo passa, mais eles vão ficando peritos nisso. Então, achar esses caras, né, fisicamente, era complicado. Não, mas isso mais recentemente. Né, assim que a guerra acabou, podia ter mandado um general lá, mandado alguém do exército pra avisar os caras, né? Não, só mandaram a carta e acabou. Não, houveram casos e casos, né? Na verdade, inicialmente a maioria deles, assim que suas bases eram tomadas e, enfim, e que eles eram derrotados, eram grupos que fugiram pras selvas, né? Ou em pequenos grupos, ou então em duplas, ou então sozinhos. E aí os soldados aliados iam atrás, e aí muitos eram abatidos, capturados e tal, e alguns sobraram. E ali eles ficavam vivendo, né? Em pequenos grupos, aí aos poucos alguns iam morrendo, outros faziam, sei lá, de repente se entregavam, né? Até que acabam ficando mesmo só um ou outro perdidos. Então, assim, de qualquer forma, um grande período, assim, dessas pequenas batalhas localizadas aqui e ali, se estendeu, assim, depois da guerra. Já era normal mesmo, né? Os soldados ainda estavam procurando esses criminosos, entre aspas, de guerra, que estavam perdidos e tal. Só que muitos sabiam mesmo que tinha acabado, só não queriam mesmo se entregar, né? E outros não. Outros realmente achavam que não tinha acabado mesmo porque o orgulho deles não deixava que eles admitissem que o Japão tinha perdido a guerra, né? Depende do caso, né? Alguns casos mais específicos, os caras estavam realmente surtados lá, né? Não acreditavam em nada, estavam numa paranoia absurda. O que acontece assim, enquanto outros, a grande maioria, acabou voltando pra casa mesmo, né? O que acontece é o seguinte, esses caras acabavam aterrorizando um pouco as regiões em que eles viviam, porque virava tipo uma lenda urbana naquela floresta, né? Porque qualquer um que chegasse perto, eles matavam pra sobreviver, achando que era algum tipo de ameaça, né? Porque o processo foi o seguinte, a guerra acabou, e a grande maioria dos holdouts voltaram pra casa, sei lá, na década de 40 mesmo, alguns na década de 50, o que é relativamente normal, se você considerar que eles estão em locais ermos, né? Bem isolados. Então é normal que eles demorem um tempinho pra descobrirem, pra voltarem pra casa e tudo mais. Agora, alguns ficaram lá por 10 anos, por 20 anos e, em alguns casos extremos, por 30 anos, né? Uhum. E o que que acontece? Por que que esse pessoal continuou lá mesmo depois de receber o aviso que a guerra tinha acabado? Porque eles tinham sido, como você falou, eles tinham sido treinados pra não... que eles poderiam ser enganados, né? Então eles estavam certos de que todas aquelas cartas, tudo aquilo que eles estavam recebendo... É, porque assim... Eram as tropas americanas forjando alguma coisa pra fazer uma emboscada. É, mesmo porque alguns até chegaram a declarar, né, que por exemplo, tinha lá uma região, teve um caso famoso lá nas Filipinas, em que a região tava sendo aterrorizada, os moradores estavam ficando com medo já, porque ninguém conseguia achar esse cara, quando alguém sem querer encontrava esse cara, não voltava pra contar a história. Então, eles fretavam aviões pra poder sobrevoar a floresta e jogar, despejavam panfletos pela floresta, né, despejavam ordens escritas, assinadas por superiores, avisando que a guerra tinha acabado, né? Em alguns casos, esses superiores andavam pela floresta com alto-falante, né? Falando, meu filho se rende, né? Não, e não só isso. As próprias Filipinas começaram a tratar o soldado japonês que tava lá perdido, maluco, como um inimigo, né? Claro. Porque, enfim, é um cara de uma outra nação que tá aqui matando o meu povo. Eles aprendiam técnicas de guerrilha, então eles sabiam sobreviver. E o problema também é o seguinte, o que contribuía pra eles não acreditarem que o Japão tinha perdido é que na cabeça deles era muito brusco, né? Porque eles não sabiam o que tinha acontecido do Hiroshima e Nagasaki. Pois é, se você não sabe de Hiroshima e Nagasaki, a derrota do Japão nessa guerra foi muito repentina. Foi do nada, foi de um dia pro outro, né? Eles mesmos falaram, né? O mais famoso deles, que é o que ficou lá há 30 anos, né, nas Filipinas, qual é o nome dele? Ah. Onoda, não é? O que é Onoda? Hiro Onoda. O Hiro Onoda, ele comenta, né? Que como assim? Como assim a gente perdeu a guerra? Se semana passada mesmo estavam mandando gente pra cá, sabe? Estavam mandando tropas novas. E nem faz tanto tempo que a gente tá... Como é que a guerra... uma guerra acaba assim do nada. Esse cara mesmo chegou a mencionar, né, que eles desconfiavam porque muitos desses escritos vinham errados, né, vinham com termos errados, coisas erradas, então eles estavam paranoicos, todos eles desconfiavam, então eles realmente estavam achando que estavam querendo enganar eles. E ali no meio da floresta, né, bem ou mal, eles perdem um pouco a noção do tempo, né, talvez de repente, depois de 30 anos o cara saiba, mas tipo assim, cara, ele já não sabe, 30 anos depois ele já não sabe mais há quanto tempo ele tá ali, né, ele arruçou, entendeu? Só que chega um momento que ele começou a pirar, até pela situação, né. Uhum. E a coisa atinge níveis de paranoia. Eu acho que o ponto que atingiu, que a situação dele atingiu esse ponto, foi quando ele começou a ver civis, né? E eles começaram a conversar entre si e começaram a achar que aquilo dali era uma emboscada. Eram soldados disfarçados. Eles estavam contratando gente pra se disfarçar de civis, pra eles se sentirem num ambiente menos hostil e poder sair dali, sabe? Tipo, foi aí que começou, que eles começaram a atacar civil também, né? Aí que teve um problema. Pois é. Na verdade, os primeiros holdouts já começaram a ser achados em dezembro. O Japão se rendeu em setembro, né, de 41, e já em dezembro eles começaram a aparecer. Em grupos grandes, né? Em grupos de 120 pessoas e tal. Era um grupo grande que tinha ficado ilhado, né? E eles viviam de coco, de cana-de-açúcar. Eles fumavam, eles fizeram um cigarrinho de umas folhas lá. E tinha uma bebida intoxicante também. Parece que eles chamam de vinho de coco, sei lá, uma bebida chamada tuba. Então os bichos estavam se drogando ali mesmo, pra valer, né? Imagina a paranoia, você já tá ilhado se drogando, né? E, uhum. e era uma coisa meio lost, porque parece que um avião tinha caído naquela região. Então eles usaram a fuselagem do avião pra poder fazer abrigo, pra poder fazer panela, arma. Fizeram roupa, né, dos paraquedas, usar a corda pra poder pescar, né, e... Só que, tipo assim, a convivência deles é quase que um experimento social, assim, né, que a convivência deles foi complicando porque eles tinham um membro feminino lá dentro, né. É, né, nesse caso, desses grupos grandes, né. É, esse grupo especial, que foi esse primeiro grupo que tiveram notícia, né, assim que a guerra acabou. E, porque, na verdade, quem denunciou, né, a existência desse grupo foi essa mulher, que essa mulher fazia parte do grupo e a história conta que, pelo menos, ela se envolveu com, pelo menos, 4 caras desse grupo, e todos os caras que ela se envolvia saíam pra pescar e se perdiam misteriosamente, nunca mais voltavam. E aí ela se envolvia com o próximo. E esse cara também nunca mais voltava, se envolvia com o próximo. Ou seja, tava rolando um problema de ciúme ali, né? Pois é. Ela não pegou o curso, ela não fez curso com a Smurfette pra saber como que ia ser a única mulher no bando de homens desesperados. Não, é, assim, é... Eu não sei se a forma como isso foi contada é real, mas se for, é interessante você perceber como que eles foram educadinhos, né, e tudo mais. Porque, enfim, se você isola 119 caras e uma mulher em qualquer lugar, o resultado não costuma ser muito agradável, muito feliz, né? No caso dela, ela ainda pôde escolher os caras se matavam por ela, e foram só 4. Não, mas eu não sei se... Aí que tá, os caras não se matavam, cara. Quando eu falo que os caras nunca mais voltavam, provavelmente o outro cara ia lá, e quando você pescando na beira da pedra, empurrava ele pro oceano. Não, isso que eu quis dizer, se matavam entre si, sabe? Ah, tá. Mas, tipo, com ela, não juntava 10 e estuprava a garota, sabe? Ah, não, então, claro que não, pô, eles voltaram esperando a guerra acabar, falando quanto. E assim, cansada dessa situação, ela se entregou, né? Ela foi lá pra beira d'água, esperou um barco americano passar, se entregou, e contou, né, dos outros homens que estavam lá e tal. E aí, em 1951, os familiares, né, rolou uma campanha pros familiares escreverem cartas pra essas pessoas, pra avisar, pra garantir que tava tudo bem e tal. E aí, enrolou isso até que em 51, todos eles se renderam. E foi o primeiro caso, sim. Sendo que na história... É engraçado falar de rendição, porque não é rendição, né? Eles estão voltando pra casa. É, mas meio que se renderam, porque eles estavam ali meio que baseados. Se o cara chegasse perto, eles atiravam, quer dizer. Sim, sim. Então, eles estavam hostis, né? Então é meio que uma rendição também, né? Teve, na história japonesa, assim, 3 dos holdouts foram os mais famosos, assim, são os mais conhecidos pela mídia, assim, né? O primeiro foi o Soichi Yokoi, que foi pra Guam em 41, e lá mesmo ele ficou, né? É uma ilha, é um território americano, né? Lá no Pacífico, tava sendo ocupado pelos japoneses. E o regimento dele foi totalmente aniquilado quando os americanos tomaram a ilha, e ele fugiu com a galera dele lá. E aí tinha... Ele inicialmente se relacionava com 2 sobreviventes que moravam em outras partes diferentes da ilha e tal, até que o belo dia ele achou os 2 mortos e passou a viver sozinho, né? Vivia lá no dentro de um buraco. Tem na internet o esquema do buraco que ele fez, né? Tem um buraco assim com um túnelzinho, né? E uma casinha lá debaixo da terra lá que ele morava. A gente coloca o link. Você tem um link aí na mão? Não, agora não. Mas você acha? Acho que acho, sim. Tá, se a gente achar, a gente bota. Eu acho. É interessante perceber que o pessoal que ficou mais tempo são os que estavam em grupos menores, né? É. Porque, enfim, gente é uma merda, né? Oi? Gente é uma merda, né? Pois é, quanto mais gente, pior. É uma prova de que você só sobrevive se não tiver humanos por perto. Exatamente. É. Se você quer ficar 50 anos sem saber que a guerra acabou, o único jeito é se você tiver com pouca gente. A gente só atrapalha. É. E é isso. Quando ele voltou pro Japão, ele ficou bem famoso, ele virou, sabe, talento de TV, sabe? Ia naqueles programinhas de variedade falar, escrever o livro. O mais irônico disso tudo é que ele morreu de câncer em 97. Ah, viveu bastante, pô. Cara, que merda, cara. Não, peraí. Se o cara tava na Segunda Guerra, ele morreu de câncer há quase 80 anos, gente. Há quase 80 anos quando ele morreu, tá de boa. Ele morreu novo, mas tipo, cara, ele sobreviveu a tanta coisa, morrer de câncer. Que sem graça, né? Ele podia, sei lá, não sei, qualquer outro tipo de morte. Sei lá, menos câncer. Bom, tem o segundo que foi encontrado. Ele é esse que a gente já comentou, né? O Onoda, Hiro Onoda. Ele se juntou ao exército aos 20 anos. E ele virou um oficial de inteligência, né? Então por isso mesmo que ele tinha que sobreviver, né? Esse mesmo que tinha. Porque como ele é de inteligência, a sobrevivência dele é vital, né? Pra operação. É, sim, no caso dessa repartição dele, ela era focada em táticas de guerrilha, né? Era, sim, uma coisa mais agressiva, assim. Então, o cara, ele era um bom estrategista. E a sobrevivência dele era mais indispensável ainda, né? Sim, então, sim. Então, em 44, ele vai pras Filipinas. E tinham... Os soldados do regimento lá dele tinham um pouco de preconceito com ele. Então, ele diz que eles estavam muito despreparados por causa disso. Quando os aliados atacaram. Então, por isso que eles foram dizimados muito facilmente. E... Então, o grupo do... O grupo dele, né, era um grupo relativamente grandinho, foi vivendo, né? Só que aos poucos, ou eles foram morrendo, ou eles foram se entregando por aí. Então o grupo foi só diminuindo, até que sobrou só o Onoda e um outro cara, né? Então, nessa altura do campeonato, já tinham sido dados como mortos. Quando uma patrulha de filipinos, né, capturou e matou esse outro cara, né, aí mesmo que o Onoda foi dado definitivamente como morto, porque já tinham sido 27 anos, um deles estava comprovadamente morto, dificilmente, né, alguém sobreviveria sozinho por tanto tempo, por quase 30 anos, então ele foi oficialmente, a morte dele foi oficializada, né. Não, que situação de merda desses dois, né, tava olhando e pensando, pô, você tá ali, você tá achando que a guerra tá acontecendo, você tá desconfiando dos civis filipinos e tal, e aí você vai arrumar briga com os caras e eles te matam. Um bando de civis te mata, você tá morrendo por absolutamente nada. Coitados, né? Né? E até que em 74, né, lá 30 anos depois, um cara chamado Nario Suzuki é um universitário riponga que abandonou a faculdade e meio louco, né? Essa história é muito surreal. Com muito tempo livre, né, ele fez o que todos nós gostaríamos muito de fazer, né, que é vou sair pelo mundo, né? Sim, e quando ele resolveu sair pelo mundo, ele estabeleceu alguns objetivos, né? E um deles era achar o Onoda. Não, na verdade, os objetivos dele, né, não necessariamente nessa ordem, são muito interessantes. São objetivos igualmente impossíveis em um e outro. Ele queria encontrar três coisas, basicamente, na peregrinação dele. Ele queria achar um panda. Urso panda. São coisas muito relacionadas, né? Tomara pra pensar sobre. O abominável homem das terras. E o Onoda. Que realmente, na época, devia ser as três coisas assim, top, né? Faltou só o monstro do Lago Ness. Mas acho que não tinha rolado imagem do Ness por aí na época, então não era mais um mistério tão grande, né? É, né? Enfim, eu me pergunto se ele conseguiu achar também o panda e o abominável homem das neves. Porque o palé do panda não tinha panda? Qual era? Cara, não sei qual era do panda, cara. Ele não queria ir no zoológico, acho que ele queria achar um panda selvagem, né? Em 1970, o Japão nunca tinha entrado em contato com um urso panda? Não, acho que ele só queria ver um panda selvagem. Só isso. Tem vontade de ver. Queria ver um panda selvagem. Tô afim. Tá. E aí, ele deve ter colocado por ordem de dificuldade, né? Eu imagino que a ordem de dificuldade seja o panda, o abominável homem das neves e o Onoda. Com certeza, porque foi muito fácil pra ele, porque até hoje permanece um mistério, né? Como que o Riponga sozinho conseguiu achar o cara. Foi... Já tinham sido feitos vários grupos de busca com militares. O Onoda, ele já tinha técnica de guerrilha, ele já tinha técnica de sobrevivência quando ele entrou pro exército. E ele passou 30 anos desenvolvendo isso, né? Quer dizer, o cara é um período. Ele praticamente ele criava raiz, se fosse preciso virar uma árvore pra se disfarçar. Uhum. E o Suzuki achou ele, né? Impressionante. Então assim, a conclusão que eu chego é que não me assustaria se a gente descobrisse que ele também encontrou o Abominável das Neves, né? Porque, enfim, o cara é bom. Sim, mas eu acho que na época foi muito mais incrível ter achado o Onoda, então meio que eclipsou as outras descobertas, né? Mas em algum lugar deve ter uma foto dele com o Panda, o Abominável... E o Onoda. E o Onoda do lado, assim, os três. Estavam morando juntos. Será que ele é tão bom na busca porque ele ficou muito tempo treinando como achar um panda, sabe? Ele sabia sua sobrevivência na selva e tal, ele tinha umas noções. É, de repente, não, porque eu acho assim, porque mal ele viajou, ele já achou o cara, né? É, pois é, né? Então parece que o Suzuki entrou na floresta gritando, sou japonês, não atire em mim, né? Conseguiu. Não, isso que é engraçado, né? Todos os filipinos, o cara não atirava sem nem saber. Apareceu um japonês e ele ficou de boa. Apareceu um riponga japonês, ele, beleza, um riponga japonês. Tudo tranquilo. Que mal que ele vai fazer. Aquele soldado japonês que estavam procurando, quem se importa? Eu acredito mais no riponga japonês. Ele achou diferente, né? Talvez. Eu só sei que foi um baque pra ele descobrir quando o Suzuki contou pra ele, né? Que, olha, a guerra acabou, você tá aqui há 30 anos à toa, né? Então, mas ele não saiu ainda, ele só falou que ele recebeu uma ordem pra ficar lá, e ele só sairia dali com a ordem superior. O Suzuki voltou pro Japão, então ele já tinha achado o Onoda, né? Ele conseguiu achar o comandante do cara, meu, tava vivo. Que já tava aposentado, cara. Tava vivo ainda, o cara viajou pras Filipinas, comoção geral, né? Gugu transmitindo ao vivo com o comandante Hamilton, entendeu? Fãs na porta do SBT esperando o rollout chegar, e aí ele saiu da floresta, o presidente das Filipinas perdoou ele dos crimes, afinal de contas, ele tava só, né? Não, o grupo dele matou 30 pessoas e feriu 100 nas Filipinas. Eu acho o seguinte... Durante esses anos. Eu acho o seguinte, esse perdão é meio polêmico, entendeu? Eu considero... Eu não concordo muito, não. Nem eu, cara. Porque Ah, ele não tem culpa. Ele pensava, cara, desde quando loucura, né, impede... Não, e não... É responsabilizado por um crime. Não é como se os caras tivessem matado um pescador. Eles mataram 30 pessoas e feriram 100. Durante 30 anos, depois, sabe, de pessoas avisando eles que já tinha acabado. Quer dizer, o cara é um criminoso, entendeu? Vai preso, pô. É, pois é. Não, ele voltou. É, aí... Mas o que acontece? Esse presidente filipino, parece que ele tinha popularidade muito baixa nas Filipinas, enquanto no Japão todo mundo amava ele. O que será, né? Aí ele resolveu aproveitar, né? Já que eu tô nessa, já que tem alguém no mundo que me ama, vou agradar as pessoas que me amam. Daí ele voltou pro Japão, ele ficou muito, muito desiludido, porque o Japão tava muito diferente. Imagina, ele... O último Japão que ele se lembrava, né? Isso que é maneiro. Quer dizer, ele se lembrava do Japão completamente nacionalista, né? Cheio de orgulho e tal. De repente ele volta pra um Japão que tá dando a bunda pros americanos há alguns anos e que não é mais patriota, né? Não tem mais militar, tudo errado. Quer dizer, um mundo completamente diferente, né? É o Capitão América acordando, sabe? Nova York, 50 anos depois. Então, ele... O que ele fez, né? O que você faz quando você tá desiludido e você vem pro Brasil? Porque aqui é tudo... Não, porque o que acontece? Ele recebeu pelos 30 anos que ele ficou trabalhando nas Filipinas. Ele recebeu pagamento nos 30 anos e comprou um rancho aqui no Brasil porque ele sempre sonhou em criar gado e... Tem foto, né? Tem foto da fazenda do Nonode. É, ele realmente morou no Brasil, se casou. Eu não tenho certeza se ele se casou por aqui ou se casou por lá, não sei se ele se casou. Não, parece que ele se casou por aqui e é interessante que ele se interessou por gado, porque quando ele tava isolado, ele ficava... A única acesso que ele tinha era rádio, né? E ele ficava ouvindo uns programas de rádio sobre criação de gado. Ele começou a curtir, aprendeu várias coisas e tal, e quando saiu de lá, comprou um rancho. Deve dar uma liberdade muito boa, né, você? Só. Não, essa história toda é muito bizarra, né, cara? Muito legal. É a história, assim, desse holdout é o que mais existe informação a respeito, porque, se não me engano, tem filme dele, tem várias coisas sobre ele, né? Enfim, porque a história é mais interessante, é maluca, né? Justamente porque a história é mais interessante, é mais diferente, né? E aí depois ele voltou pro Japão e passou a ensinar técnicas de sobrevivência, de... Ele voltou pro Japão quando ele leu uma notícia aqui no Brasil, né? De que um moleque japonês tinha matado os pais. E aí ele resolveu voltar pro Japão pra ensinar pros moleques japoneses, né? Pras crianças japonesas como é ser japonês. Os princípios de honra. Porque, segundo ele, as crianças japonesas estavam muito fracas e muito dependentes. Então ele voltou pra ensinar as crianças japonesas... Isso tem uma coisa que ele pode falar com moral, é de independência, né? Pois é. Então ele voltou pra ensinar os japoneses como... As crianças devem ser independentes e não devem depender tanto assim dos pais, sabe? Porque o que machucou ele foi o seguinte: se esse moleque não quer morar mais com os pais, por que que ele tá matando os pais? Por que ele não só vai embora, vai morar sozinho, porra? Foi exatamente isso que ele falou, sabe? Aí ele voltou pra ensinar isso pras crianças, sabe? Se você não quer morar com seus pais, não os mate. Vai embora, viva sozinho. É feio matar seus pais. O legal é que ele é meio que... Ele virou tipo uma lenda, porque ele é meio considerado a personificação viva, entendeu? Do morto de guerra, né? Porque ele morreu, ele teve seu nome colocado lá no templo Yasukuni, que é um memorial, né, aos soldados mortos, né, japoneses na Segunda Guerra. E aí ele foi lá, chegou a visitar lá pra poder prestar suas homenagens aos demais mortos, né, e seu nome foi retirado de lá. Então ele é como se fosse a personificação do... Ele é a representação ambulante do morto de guerra, né? Sim, sim. Chamou ele de Ikata Itaere, que parece o nome meio tupi-guarani, né? E o que significa? Mais ou menos isso, né? A tradução por inglês, que eu traduzi muito mal o português, é mais ou menos isso: espírito vivo do morto de guerra. Ah, sim. Mas eu acho que quer dizer mais isso, a personificação desse conceito, entendeu? Do que é um morto de guerra. Deve ser mais ou menos isso, provavelmente. Aham. Uhum. Porque os japoneses são bons em ter palavras pra coisas abstratas. Sim, sim, a personificação do conceito, só que vivo, ambulante, como uma pessoa. E o último, ele é menos conhecido, ele é menos respeitado, tudo porque o cara é filipino. Não, o cara é da Indonésia, aliás. Ele é naturalizado japonês, mas ele era... Quem nasce na Indonésia é o quê? Indonésio? Indonês. Indonês ou Indonésia? Sim. Não sei. Indonésia? Indonésia. Adri confirmou que é Indonésia. Ele era indonésio. Então, Adri tem que ser revisora do GCash agora, né? Ela revisa seus posts, você que não sabe. Eu vivo corrigindo coisas que ela manda corrigir. Então, isso é bom. Não, você tinha que ter um jeito dela revisar o áudio também, né? Seria, você não quer revisar o áudio, não, Adri? A gente grava, depois ela fala que tá errado, a gente grava de novo só aquela frase. Ela tá pedindo dinheiro. Não, peraí. A gente não ganha, é um trabalho voluntário. Ele viveu, cara, na florestinha com comendo batata, plantando batata, comendo banana. O nome dele é Teru Nakamura. Tem pouca informação sobre ele disponível por aí, pelo menos informação que eu tenha sido capaz de achar. Deve ter mais, mas eu também não tive muita paciência. Mesmo porque ele teve uma vida bem... Aliás, eu acho que eu confundi, cara. Acho que não foi aquele outro que morreu de câncer, não. Foi esse aí, cara, morreu de câncer? Foi esse que morreu de câncer. O outro faleceu por outros motivos mesmo. Será que os dois não morreram de câncer, não? Eu não sei. O que eu queria zoar por ter morrido rápido demais foi esse, na verdade, né? Ah, sim. A coisa é tão sem graça que quando ele foi encontrado, ele nem voltou no Japão, né? Ele voltou direto pra... Cara, eu troquei tudo. Ele não é indonésio. Ele é de Taiwan. Ele foi encontrado na Indonésia e ele é taiwanês. Perdido na Indonésia. Ele é taiwanês. Naturalizado japonês, ele voltou pra Taiwan direto quando ele saiu. Então, peraí. Vamos revisar. Olha só. o Teru Nakamura, ele era de Taiwan, era taiwanês, naturalizado japonês e tava perdido na Indonésia. Isso. Aí ele ficou, sei lá, quantos anos na Indonésia, plantando batata e comendo banana. Uhum. Até que descobriram ele e ao invés de levar ele de volta pro Japão pra ele ganhar a medalhinha e tal, não. Despacharam ele direto pro Taiwan. Eu acho que ele quis ir. Na verdade é isso, o japonês tem bronca dele, porque além de ser estrangeiro, gaijin, ele quis ir pra Taiwan direto e lá ele morreu uns 2-3 anos depois de câncer no pulmão. De câncer no pulmão. Organizei a história e ficou melhor assim. Sim. E é isso, povo. Há pouco tempo atrás, sempre existem pessoas que acham que até hoje, entendeu? Ainda tem holdout perdido por aí. Não, e depois desses casos começou a aparecer holdouts falsos, né? É. Que como foram casos que ganharam muita atenção na mídia, e enfim, o cara ficou multimilionário, começou a surgir um monte de gente que, sei lá, pegava um avião pra Indonésia, pegava um avião pra Filipinas, ficava lá um tempo perdido, e depois ficava se autoproclamando holdout, né? Tô aqui há 35 anos e tal. Uhum. Sendo que um deles foi comprovado, que é falso, né? E tem outros dois que são os mais recentes, que foram achados acho que em 2005, que por enquanto só suspeitas, ainda não tem provas de que eles são falsos, mas que é quase certo, porque enfim. E é isso. Mas eu acho o seguinte, quando passar 2 anos, né, as chances de se achar um holdout vai diminuir bastante, porque agora, né, você ainda tem algum cara perdido desde 45, né? Todos esses que a gente tá falando, eles voltaram por volta dos anos 70, né? É, tipo, o último, né, foi em 74, né? Então, pois é. 35, só, 36, só. Então, já faz bastante tempo, quer dizer, agora, realmente, é quase que impossível achar, né? Eles já estariam muito velhos, já teriam morrido. Sim. Talvez... Uma coisa é você passar 30 anos na selva, né? Outra coisa é passar 70. Não, então, talvez existam, sim, holdouts, mas mortos, né? Mortos, sim, mortos. Pessoas que morreram, realmente, nunca foram encontradas. E até a morte, acharam que estavam cumprindo seu dever. E, enfim, tudo isso, né, é interessante porque se essas pessoas, se o contexto mudasse um pouquinho, né, eles de assassinos malucos se tornariam heróis de guerra. Não, na verdade, no Japão, eles são tratados como heróis de guerra, como heróis, sabe? Eu sei, mas... Como símbolos de honra e tal. Eu sei, mas a gente encara um pouco... Quando a gente tava aqui zoando do Onoda, que devia ser preso, ele matou um monte de gente e tal, não sei o quê. Só que, por outro lado, né, ele é um exemplo do que é você ser comprometido com uma causa, com uma missão, com um trabalho que seja, e levar isso até as últimas consequências. Ele é um exemplo meio extremo, assim, de honra, e um exemplo até que pode meio que ser seguido, né? Meio extremo não, absurdamente extremo, porque o cara se virou um maníaco assassino. Agora, o engraçado é isso, é que se não fosse todo esse tempo e todas essa paranoia, né, ele teria sido um herói de guerra sem essa mancha, né? E eles são exemplos do que é você se dedicar a uma causa. Mas é que tá, essa é uma mancha que a gente vê fazendo uma análise crítica da situação, sabe? Porque a postura do Japão, do governo japonês e tudo mais, aqui, ele é um exemplo a ser seguido, um símbolo, né? E foda-se se ele matou 100 filipinos. Inclusive, quando ele foi resgatado, né, ele deu a declaração de como ele ficou chocado e tal, mas ele só fala de como os amigos deles foram mortos e morreram por nada. Ele não fala nada sobre as 100 pessoas que ele machucou e as 30 que ele matou. Foda-se. Uhum. São filipinos, não conta. Então, assim, ele é uma figura bem controversa e eu acho que ele não merece toda a atenção e todo o ouro que deram pra ele, sabe? Que ele era só um maluco matando pessoas, no fim das contas. No caso específico dele, né? Porque, por exemplo, o taiwanês lá, eu não sei se matou alguém, eu acho que não. Não sei também. O caso específico dele e dos amigos dele, dos dois parceiros lá. É isso? Isso. Então é isso, a gente nunca vai saber quantos foram, quantos morreram, quantos, de repente, ainda estão vivos. Isso, os holdouts são bem presentes, né, na cultura popular, em livros e filmes e coisas assim. Peraí, eu tô falando mal do Noda, né? Sim. E ele morou um tempo no Brasil, né? Sim. Será que tem alguma chance de algum familiar ouvir ele algum dia ou ser processado? Acho que não, já falou muito. O cara tem dinheiro, hein? Tenho medo. Uma coisa é falar mal, sei lá, do Jovem Nerd, fãs, que estão vendo vendendo camisa na internet. Outra coisa é falar mal do maluco que ganhou 30 anos por ficar matando filipino. Mas hoje, o que acontece? Ele é torrado o dinheiro todo. Hoje em dia, os descendentes querem ser um salvo desse dinheiro. Eu não vou editar, não, mas tô com medo. Assim, eu teria medo só de sofrer alguma agressão física mesmo, porque o cara, enfim, ele é técnica de guerrilha, ele pode sair pulando aqui. Não, desculpa, senhor Onoda, você é um exemplo pra todo o povo japonês. Pra todo o povo mundial, quem dera todo o povo mundial, digamos todos. Quem dera eu tivesse esse mesmo comprometimento com as coisas que eu me proponho a fazer. Sim, sim, não importa se a gente tem que matar filipinos pra conseguir o que a gente quer. Vamos adiante. Os filipinos são horrorosos mesmo, entendeu? É, no fim das contas, ninguém gosta de filipinos. Eu acho filipino bicho feio, eu acho taiwanês bicho feio, então pode morrer. Ah, não, tem os taiwaneses muito bonitos. Não, tailandeses acho, também. Acho feio, eles devem cheirar mal, tenho certeza que eles cheiram mal. Não. Não deve existir desodorante lá, entendeu? Existe sim. Não existe. É, são piores que sul-coreano. Sabe o que eu não gosto? Vietnamita. Vietnamita eu não curto, não. É, bicho feio também, cara. Tudo feio. Os únicos asiáticos bonitos são chineses do cinema e... Não, do cinema geral é bonito. Se você for ver algum tamainês ou tailandês do cinema, você vai ver que... Chinês do cinema é sul-coreano da música e as idols japonesas, né? E, né, aquelas coisas, né? São fofas, não são bonitas. É. Enfim, desculpa, seu Noda. Eu não quis te ofender em momento algum. O seu Marcelo Noda, que é o tetraneto do cara que tá escutando a gente. É, desculpa, foi mal. Não queria ofender memória do tetravô. Memória não, o homem tá vivo, não tá? Acho que tá vivo e também não deu tempo dele ter tetranetos, ele se casou depois de velho e tal. Ah, é verdade. Gentes, né? Aí que tá, eu acho que ele não fez filho, né, cara? É, não deu tempo de fazer filho, né? Não, tu deu. Tá de boa, eu acho. Só se a esposa não vir, mas acho que tá de boa. Acho que tá de boa. Acho que nem deve manter mais a fazenda no Brasil. Ah, tá tranquilo então.